Na noite da última sexta-feira, policiais civis da Delegacia do Adolescente, sob comando do delegado Francisco Robson, com a participação do Conselho Tutelar, desencadearam nos bairros do Porto Meira, Três Lagoas e Vila C, a Operação Reconhecimento. A operação assim foi denominada pelo fato da volta do delegado Francisco Robson à Foz do Iguaçu, cidade na qual já trabalhou nos anos de 2010 e 2012, à frente do DEA, Delegacia Especial do Adolescente em Foz do Iguaçu. A operação foi realizada para se ter uma noção clara da situação dos adolescentes em Foz do Iguaçu pelo delegado. Sobre a operação, o chefe da delegacia especializada em delitos de menores disse que está mapeando a cidade para se ter um controle maior. A operação de sexta-feira foi para mapear novamente os bairros para que se possa ter controle maior sobre as áreas de maior índice de atos cometidos por adolescentes, tentando tomar conhecimento do comportamento dos grupos da cidade e, assim, planejar ações futuras. As diligências também foram realizadas em vários motéis e boates da cidade. Segundo o delegado Francisco, a delegacia tem recebido denúncias sobre o aliciamento de menores para a prostituição. Caso seja localizado um ou uma adolescente no interior de um quarto de motel, em um primeiro momento, o estabelecimento é notificado e receberá uma multa. Caso haja reincidência, o local pode até ser fechado, afirmou o delegado. Robson Francisco confirma que as operações devem acontecer constantemente. É uma determinação do delegado-chefe, Dr. Alexandre Macorim, que a Delegacia do Adolescente realize várias operações na cidade com o intuito de prevenir e coibir os atos infracionais cometidos por menores. Nas ações da noite de sexta-feira, não foi localizada nenhuma situação flagrancial. Apenas em alguns casos, o delegado fez orientações aos adolescentes e aos representantes dos estabelecimentos comerciais que foram visitados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.